Cheiro 26, página 198. Tenho sede, tanta sede. Por fim, não aguento mais. Finique, por que não ficas tu de vigia e eu vou continuar a procurar água? Sugiro. Ninguém parece contente com a ideia de me ver ir embora sozinha, mas a ameaça de desidratação paira sobre nós. Não te preocupes, não irei longe, prometo ao Pita. Eu vou também, oferece-se ele. Não, vou também caçar alguma coisa se puder, explico-lhe. Não acrescento, e tu não podes vir porque fazes muito barulho, mas está implícito. Ele não só afugentaria a caça, como nos poria em perigo com os seus passos pesados. Não me demoro. Desloco-me furtivamente entre as árvores, feliz por verificar que o chão aguenta passos silenciosos. Desço na diagonal, mas só encontro mais vegetação verde e luxuriante. O ruído do canhão faz-me parar. O banho de sangue inicial junto à cornucópia deve ter terminado. Já podemos saber o número de tributos mortos. Conto os tiros, cada um representando um tributo morto. 8. Não tantos como no ano passado, mas parecem mais porque conheço a maioria dos seus nomes. Subitamente frágil, encosto-me a uma árvore para descansar. Sinto o calor a extrair-me a umidade do corpo como uma esponja. Já tenho dificuldade a engolir e o cansaço começa a tomar conta de mim. Tento esfregar a mão na barriga, esperando que alguma mulher grávida tenha pena de mim e queira ser minha patrocinadora e que o Haymitch possa enviar-me alguma água. Não tenho sorte. Deixo-me escorregar para o chão. Na minha quietude, começo a reparar nos animais, aves estranhas com plumagem brilhante, lagartos nas árvores agitando as suas línguas azuis e algo que parece um cruzamento entre um rato e um opóssumo agarrado aos ramos próximos do tronco. Derrubo um destes com uma flecha para o poder ver melhor. É feio, não há dúvida. Um roedor grande, com pelo cinzento, mosqueado, e dois dentes de aspecto feroz, projetando-se sobre os lábios inferiores. Enquanto lhe tiro as tripas e a pele, reparo noutra coisa. Ele tem o focinho molhado, como um animal que esteve a beber num ribeiro. Animada, começo a examinar o solo junto à árvore e afasto-me lentamente numa espiral. Não pode estar longe a fonte de água da criatura. Nada, não encontro nada. Nem sequer uma gota de orvalho. Por fim, porque sei que o Pita estará preocupado comigo, regresso ao acampamento com mais calor e mais frustrada que nunca. Quando chego, reparo que os outros transformaram o lugar. A Mags e o Finnick construíram uma espécie de cabana com as esteiras de erva aberta num dos lados, mas com três paredes, um chão e um telhado. A Mags também teceu várias taças que o Pita encheu de nozes tostadas. Eles voltam os rostos para mim com esperança, mas eu abano a cabeça. Não, nada. Mas está lá. Ele sabia onde, digo, levantando o roedor esfolado para todos verem. Tinha acabado de beber quando o derrubei de uma árvore, mas não consegui encontrar a fonte. Juro, vasculhei cada milímetro de terreno num raio de 30 metros. Podemos comê-lo? Pergunta ao Pita. Não sei. A carne não parece muito diferente da de um esquilo. Convém assá-lo. Hesito quando penso em tentar fazer uma fogueira aqui, a partir do nada. Mesmo que consiga, há que ter em conta o fumo. Estamos todos tão próximos uns dos outros nesta arena que é impossível escondê-lo. O Pita tem outra ideia. Pega num bocado de carne de roedor, enfia-o na ponta de um pau aguçado e deixa-o cair no campo elétrico. Ouve-se um crepitar ruidoso e o pau volta a voar para as mãos dele. O bocado de carne fica esturricado por fora, mas bem cozido por dentro. Desatamos todos a aplaudir, mas depois paramos de repente, lembrando-nos de onde estamos. O sol branco desce no céu rosado quando nos recolhemos na cabana. Continuo a desconfiar das nozes, mas o Finnick diz que a Mags as reconheceu de outros jogos. Nem sequer me preocupei em passar pelo posto das plantas comestíveis nos treinos, porque no ano passado Isso não me tinha servido de nada. Agora arrependo-me, pois com certeza deviam lá ter algumas das plantas desconhecidas que me rodeiam. E podia ter tido mais ideias sobre o local onde iria parar. No entanto, a Mags parece bem e tem estado a comer as nozes há horas. Então, pego numa e dou uma pequena dentada. Tem um sabor suave e ligeiramente doce, que me faz lembrar a castanha. Decido que não me fará mal. O roedor é rijo como carne de caça, mas surpreendentemente suculento. Na verdade, não é uma má refeição para a nossa primeira noite na arena. Seria melhor se a pudéssemos regar com alguma coisa. O Finnick faz muitas perguntas sobre o roedor, que decidimos chamar Rato das Árvores. A que altura se encontrava? Quanto tempo estive a observá-lo antes de matar? Que estava ele a fazer? Não me lembro de o ver a fazer grande coisa. Talvez a farejar insetos ou coisa parecida. Estou com medo da noite. Pelo menos as ervas bem trançadas fornecem alguma proteção contra seja o que for que rasteje na escuridão da selva. Felizmente, pouco antes de o sol desaparecer no horizonte, surge uma pálida lua branca, oferecendo-nos alguma visibilidade. Aos poucos, deixamos de conversar, porque sabemos o que vem a seguir. Sentamo-nos numa fila à entrada da cabana e o Pita dá-me a mão. O céu ilumina-se quando a insígnia do Capitólio aparece a flutuar no espaço. Enquanto escuto o hino, penso: será mais difícil para o Finnick e a Mags? No entanto, acaba também por ser bastante difícil para mim ver os rostos dos 8 tributos mortos projetados no céu. O homem do Distrito 5, que o Finnick matou com o tridente, é o primeiro a aparecer. Isso significa que todos os tributos do 1 ao 4 estão vivos. Os quatro profissionais, o Beatty e a Wyrus. E, claro, a Mags e o Finnick. Ao homem do Distrito 5, segue-se o Murflinómano do 6, a Cecília e o Ruff do 8, os dois do 9, a mulher do 10 e a Cidar do 11. A insígnia do Capitólio volta a surgir com os últimos acordes de música e depois o céu escurece, com exceção da lua. Ninguém fala. Não posso afirmar que conhecia bem qualquer um deles, mas penso nos três miúdos agarrados à Cecília quando ela foi chamada na ceifa, na simpatia da Cidar quando nos conhecemos, até a lembrança do Murflinómano. De olhos vidrados, a pintar-me a face com flores amarelas, provoca-me uma dor no peito. Todos mortos, todos desaparecidos. Não sei quanto tempo poderíamos ficar ali, sentados, se não tivesse chegado o paraquedas prateado, flutuando através da folhagem para aterrar à nossa frente. Ninguém se inclina para o apanhar. Para quem será? Pergunto por fim. Ninguém sabe, responde o Finnick. Porque não deixamos o Pita abri-lo, uma vez que já morreu hoje? O Pita desata o cordel e estende o círculo de seda. No paraquedas está um pequeno objeto de metal que não consigo identificar. O que é isso? Pergunto. Ninguém sabe. O objeto passa de mão em mão para o examinarmos. É um tubo de metal oco, ligeiramente afunilado numa das pontas. Na outra ponta há uma pequena borda saliente e curvada para baixo. É vagamente familiar. Uma peça que podia ter caído de uma bicicleta, de um varão de cortina, qualquer coisa, na verdade. O Pita sopra numa ponta para ver se emite algum som. Nada. O Finnick enfia o dedo mindinho no tubo, experimentando como arma. Inútil. Podemos pescar com isto, Mags? Pergunto. A Mags, que consegue pescar com quase qualquer coisa, abana a cabeça e resmunga. Pego no objeto e deixo rebolar na palma da mão. Como somos aliados, o Haymitch estará a trabalhar com os mentores do Distrito 4. Ele participou na escolha desta oferta. Isso quer dizer que é valiosa. Indispensável até. Lembro-me do ano passado, de estar quase a morrer de sede e ele não enviar água, porque sabia que eu seria capaz de a encontrar, se me esforçasse. As ofertas do Haymitch, ou a falta delas, transmitem recados importantes. Quase consigo ouvi-lo a resmungar. Usa o cérebro, se é que tens cérebro. O que é isso? Limpo o suor dos olhos e levanto a oferta para a ver, contra o luar. Inclino-a de um lado para o outro, examinando-a de ângulos diferentes, tapando certas partes e depois destapando-as, tentando obrigá-la a revelar-me o seu fim. Por fim, frustrada, enterro uma das pontas na terra. Desisto. Talvez se encontrarmos o Beatty ou o Iris, eles consigam descobrir o que é. Deito-me, encostando a face quente à esteira de erva, olhando irritada para o objeto. O Pita esfrega-me os músculos tensos entre os ombros e deixo-me descontrair um pouco. Por que será que este lugar ainda não arrefeceu, agora que o sol se pôs? Penso no que estará a acontecer em casa, na Prime, na minha mãe, no Gale, na Mads. Penso neles a ver-me em casa. Pelo menos espero que estejam em casa, não na prisão, detidos pelo Thread, sendo castigados como Sina, como Darius, castigados por causa de mim, toda a gente. Começo a sentir saudades deles, do meu distrito, do meu bosque. De um bosque como deve ser, com robustas árvores de madeira dura, comida abundante, animais que não sejam repelentes, ribeiros cheios de água, brisas frescas. Não, ventos frios para dispersar este calor sufocante. Invoco um vento desses na minha mente, deixando-o congelar-me as bochechas e entorpecer-me os dedos. E de repente, a peça de metal, meio enterrada na terra preta, tem um nome. Uma bica, exclamo, sentando-me muito direita. O quê? Pergunta ao Finnick. Arranco a coisa do chão e limpo-a. Envolvo a ponta afunilada com a mão, ocultando-a, e examino a borda. Sim, já vi uma coisa destas. Num dia frio e ventoso, há muito tempo, quando estava no bosque com o meu pai. Inserida num buraco, escavado no tronco de um bordo, um sulco para a seiva escorrer para o nosso balde. O xarope de bordo era capaz de transformar até o nosso simples pão num regalo. Depois de meu pai morrer, não soube o que aconteceu à meia dúzia de bicas que ele tinha, escondidas no bosque, algures, provavelmente, para nunca mais serem encontradas. É uma bica! Uma espécie de torneira. Enfia-se numa árvore e a seiva escorre para fora. Olho para os troncos verdes e duros à minha volta. Bem, o tipo certo de árvore. Seiva? Pergunta ao Finnick. Eles também não têm o tipo certo de árvore junto ao mar. Para fazer xarope, explica o Pita. Mas deve haver outra coisa no interior destas árvores. Levantamos todos ao mesmo tempo. A nossa sede, a falta de nascentes, as presas dianteiras aguçadas do rato das árvores e o focinho molhado. Só pode haver uma coisa preciosa no interior destas árvores. O Finnick prepara-se para enfiar a bica na casca verde de uma árvore enorme, martelando-a com uma pedra. Mas eu detenho. Espera, podes estragá-la. Primeiro é preciso fazer um furo. Não temos nada com que furar. Então a Mags oferece a sovela e o Pita espeta-a diretamente na casca da árvore, enterrando a ponta uns 5 centímetros. Ele e o Finnick revezam-se a abrir o buraco com a sovela e as facas até conseguirem a profundidade suficiente. Depois introduzo a bica com cuidado e afastamo-nos todos para observar. A princípio, nada acontece. Depois, uma gota de água escorre pela borda e cai na palma da mão da Mags. Ela lambe-a e estende as mãos para receber mais. Rodando e ajustando a bica, conseguimos um fio de água constante. Revezamo-nos a colocar a boca por baixo da bica, molhando as nossas línguas ressequidas. A Mags traz um cesto e a erva está tão bem entrançada que contém a água. Enchemos o cesto e passamo-lo em volta, dando grandes goles, e depois, com grande luxo, borrifando e lavando a cara. Como tudo aqui, a água é um pouco quente, mas não estamos em condições de ser esquisitos. Sem a nossa sede para nos distrair, apercebemos-nos todos de como estamos exaustos e preparamos-nos para dormir. No ano passado, procurei sempre ter as minhas coisas prontas, no caso de ter de fugir de repente a meio da noite. Este ano não há mochila para arrumar, apenas as armas, que de qualquer modo nunca largarei. Depois lembro-me da bica e arranco-a do tronco da árvore. Limpo as folhas do caule de uma trepadeira resistente, enfio pelo centro oco da bica e prendo com força ao meu cinto. O Finnick oferece-se para fazer a primeira vigia e eu deixo, sabendo que tem de ser um dos dois, até o Pita estar recuperado. Deito-me ao lado do Pita no chão da cabana, dizendo ao Finnick para me acordar quando estiver cansado. Poucas horas depois, porém, acordo sobressaltada com o que parece ser o toque de um sino. Pong, pong! Não é exatamente igual ao que costuma tocar na Casa da Justiça, no dia do Ano Novo, mas consigo identificar o ruído. O Pita e a Mags não acordam, mas o Finnick parece estar tão alerta como eu. Os toques chegam ao fim. Contei 12, diz-me ele. Aceno com a cabeça. 12. Que significa isso? Um toque para cada distrito? Talvez, mas porquê? Achas que significam alguma coisa? Não faço ideia, respondeu. Esperamos por mais informações. Talvez um recado do Claudius Temple Smith. Um convite para um banquete? A única coisa digna de nota surge ao longe. Um ofuscante raio de eletricidade atinge uma árvore muito alta e começa então uma tempestade de relâmpagos. Calculo que seja um sinal de chuva, de uma fonte de água, para aqueles que não têm um mentor tão esperto como o Haymitch. Vai dormir, Finnick. De qualquer maneira é a minha vez de vigiar, lembro-lhe. O Finnick hesita, mas ninguém consegue ficar acordado para sempre. Ele deita-se à entrada da cabana, com uma mão agarrada ao tridente, e cai num sono agitado. Fico sentada, com o meu arco pronto, vigiando a selva pálida e verde ao luar. Após mais ou menos uma hora, cessam relâmpagos. No entanto, consigo ouvir a chuva aproximar-se, agitando as folhas a algumas centenas de metros. Fico à espera que chegue, mas nunca chega. O ruído do canhão sobressalta-me, embora tenha pouco impacto nos que estão a dormir. Não vale a pena acordá-los. Outro vencedor morto. Nem sequer me dou ao trabalho de tentar adivinhar quem será. A chuva ao longe para de repente, como a tempestade no ano passado, na arena. Momentos depois, vejo o nevoeiro deslocar-se suavemente na nossa direção. É apenas uma reação. Chuva fria no chão quente, penso. Continua a aproximar-se a um ritmo constante, lançando umas gavinhas à sua frente que depois se enrolam como dedos e parecem puxar o que vem atrás. Enquanto observo, começo a sentir arrepios no pescoço. Há qualquer coisa errada com este nevoeiro. O avanço da linha da frente é demasiado uniforme para ser natural. E se não é natural, um odor doce e enjoativo começa a invadir-me as narinas e volto-me para os outros, gritando para que acordem. Nos poucos segundos que levo a acordá-los, começam a surgir-me bolhas na pele.